Cantáguas, seu oásis no Cariri, o melhor parque aquático da região. Estamos abertos domingos e feriados das 9 às 17 horas. Contamos com duas piscinas infantis, uma piscina para adulto com rampa, lanchonete, bar, área de lazer e muito mais. Alegria. Vem pro Cantáguas, em Ouro Velho, Paraíba. Vem curtir com a gente o seu domingão. Cantáguas, um lugar para ser feliz. Nos siga no Instagram, @cantáguasoficial. Maravilhoso é amor, felicidade transbordando em mim. Cantáguas, seu oásis no Cariri, o melhor parque aquático da região. Estamos abertos domingos e feriados das 9 às 17 horas. Contamos com duas piscinas infantis, uma piscina para adulto com rampa, lanchonete, bar, área de lazer e muito mais. Vem pro Cantáguas, em Ouro Velho, Paraíba. Vem curtir com a gente o seu domingão. Cantáguas, um lugar para ser feliz. Nos siga no Instagram, @cantáguasoficial.